Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos aqui juntos para mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando em 1400 AM, a sua emissora. Nós estamos iniciando este programa, que é mais ou menos a sequência de um outro com um convidado especial e especialista no assunto. Nós temos hoje muitas questões instigantes para investigar e a ciência está hoje com novos paradigmas. Nós temos, por exemplo, uma visão determinista ou determinística do passado que não foi completamente abandonada, aplica-se ainda a mecânica clássica às grandes escalas. Mas nós temos outros paradigmas da ciência que a física quântica inaugurou para nós, trazendo um desvelamento e um descortino insuspeitos até pouco tempo atrás. É para conversar sobre essas coisas, como, por exemplo, como a física quântica explica Deus, como explica o espírito, como explica o pensamento. Afinal, é possível, como andam dizendo por aí, é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo? Como é que isso se dá? E os espíritos superiores, e nós aprendemos lá em Kardec, o espírito não se divide, mas irradia. Como é que a física quântica pode nos ajudar a entender isto? Para nos ajudar aqui neste momento, no Novos Rumos de hoje, nós temos novamente, com muita alegria, a presença do nosso Moacir Costa de Araújo Lima, que é físico, é professor universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é escritor, premiado em várias feiras do livro. Tem algumas obras já vertidas para o espanhol, como Quântica, Espiritualidade e Sucesso, A Era do Espírito e Afinal, Quem Somos? E tem outros livros, Comunicação Eficaz, Para a Psicologia da Magia, a Ciência e Família, Desafios e Realizações, que é o seu último trabalho publicado agora. Professor Moacir, muito obrigada por novamente estar aqui conosco, dando sequência a este encontro muito feliz aqui na Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses assuntos da espiritualidade tão importantes para a evolução humana. Exatamente. Então, professor Moacir, a questão que Kardec colocou e a visão que havia na época de Kardec, em pleno século XIX, e a percepção do que seja determinismo na vida, determinismo na ciência, e a ruptura desse paradigma para o novo paradigma da mecânica quântica, da física quântica. Poderíamos começar por aí, Moacir? Podemos. Quando Kardec falou que o espiritismo seria científico, a afirmação foi arrojadíssima para a época, porque na época a ciência oficial era materialista. A ciência não admitia sequer a possibilidade de tratar qualquer coisa atinente ao espírito. Hoje nós sabemos que os novos paradigmas nos dão outras conclusões e no terreno da filosofia da ciência nós encontramos uma grande abertura para a espiritualidade humana. Não significa ainda dizer que a ciência terá demonstrado Deus, até porque Deus não é da ordem de coisas demonstráveis, nem definíveis, por uma razão muito simples. Definir significa limitar. Uma ocasião, um colega materialista me questionou sobre isso, me perguntou, mas tu poderias definir Deus? E eu disse, não. Aí ele redarguiu dizendo, então está provado que Deus não existe. Eu disse, não, pelo contrário. porque também não se define vida, também não se define eletricidade, tudo isso existe. O que acontece é que definir significa limitar. Se eu conseguir definir Deus, então sim eu terei provado que ele não existe, porque ele terá ficado limitado à minha definição. E se eu limitar o infinito deixou de ser infinito e passou a ser finito, limitado. Isto é Platão. Exatamente. Isto é Platão. O Platão então, disse, não podemos definir não podemos. O infinito, porque nós somos nós finitos. Nós somos finitos, não perfeito. É isso? Então, mas há uma abertura, porque não é o objetivo da ciência provar, demonstrar, se ocupar com esse tipo de assunto, mas quando surgem novas questões no universo e começamos a indagar o porquê dessas questões todas, nós somos obrigados, no caminho da filosofia da ciência, a abrir gigantescamente para a espiritualidade. Então, quando Kardec fez a afirmativa de que o espiritismo seria científico, a ciência negava o espírito. Hoje, não nega. E bom, Kardec ela hoje não falava, tem audácia de negar, perfeitamente, né? Perfeitamente. Kardec falava no livre-arbítrio. A ciência da época era determinista. Aquela lei chamada lei da causalidade rígida. Estabelecida uma causa, segue-se necessariamente um efeito pré-determinado e imutável. Dentro deste panorama da ciência, que considerava o homem, o observador, separado do universo, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de intervenção. O universo era o que era, e nos cabia simplesmente descobrir leis que já existiam e que independiam do nosso conhecimento sobre elas. Então, nada podíamos fazer em relação ao chamado universo exterior. E em relação a nós mesmos, como a física dá a base da filosofia da ciência, nós caíamos numa espécie de fatalismo biológico. Nós éramos o simples resultado das posições dos átomos nas nossas células. Então, a partir do momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, assim como estariam determinadas todas as características do fenótipo, ou seja, cor de olhos, estrutura óssea, etc., também, por essa ideia de fatalismo biológico, estaria determinado o nosso caráter, as nossas aptidões, as nossas propensões e assim sucessivamente. Logo, nós seríamos delinquentes ou benfeitores simplesmente de acordo com a nossa genética. Éramos escravos da nossa genética. Apelava-se então para as religiões, para ver se tínhamos, dentro disso que Bertrand Russell chamou um panorama exageradamente sombrio, alguma nova esperança. Mas as religiões antigas, com aquela ideia de Deus vingativo, necessitando de louvores a todo momento, ciumento da evolução do próprio ser humano, as religiões nos falavam de um destino imutável. Logo, aos 14 anos, João seria assassino, e Pedro seria o descobridor de uma vacina, porque estava escrito no seu destino. Ora, essa ideia nos torna, se formos falar sob o ponto de vista jurídico, inimputáveis. Ou seja, nós não temos mérito nem culpa. Nós simplesmente, como marionetes, seguimos um script determinado. Essa era a ideia da filosofia da ciência e das religiões tradicionais. O Espiritismo propunha livre-arbítrio, que significa nós somos a consequência de nossas escolhas. Nós temos escolhas. E o que diz a ciência contemporânea? A física quântica substituiu aquela ciência de certezas, aquele determinismo, por uma física de possibilidades. Na infância da humanidade, nós acharíamos isso muito ruim. Porque na nossa infância nós queremos que alguém resolva o nosso problema. Nossos problemas. Me diga, o caminho é este e pronto. Quando me apontam vários caminhos, cada um com consequências diferentes, e me dão a possibilidade de escolher, começa a nascer em mim um sentimento de responsabilidade. Eu já não posso mais jogar a culpa nem em Deus, nem no diabo, nem só na sociedade, porque eu faço as minhas escolhas. E isso, muitas vezes, é um fardo que torna começa a pesar. Eu deixo de ser irresponsável e passo a ser responsável pelos meus atos. Não sou mais o que o meu pai ou a minha mãe decidiram, sou o que eu escolhi. E a física então tem nos dito, há uma frase da física quântica, que se nós disséssemos agora para os nossos ouvintes sem identificar a fonte, todos provavelmente diriam que se trata de uma frase de algum místico. A física quântica diz exatamente o seguinte a respeito de nós no universo: flutuamos num oceano infinito de luz. E já Chico Xavier dizia que a matéria era luz coagulada. Era luz coagulada. Flutuamos num oceano infinito de luz chamado energia ponto zero. Neste oceano de luz, infinitas possibilidades com diferentes probabilidades nos são oferecidas. E nossa consciência escolhe aquelas que quer transformar em realidade. Um elétron, no chamado condensado Bose-Einstein, ou uma nuvem de elétrons, ele pode estar em várias posições e não podemos determinar em qual delas ele se encontra. É um conjunto de possibilidades. De repente, nós nos conscientizamos e observamos. E nós, então, naquele momento, consubstancializamos, transformamos aquelas possibilidades em uma, aquela que nossa consciência elegeu. Portanto, a física contemporânea nos fala na possibilidade de intervenção na matéria pelo nosso pensamento, nos dizendo exatamente que nem tudo está escrito. Há pré-determinações. Existem coisas mais prováveis e coisas menos prováveis, mas nós realizamos escolhas. Se nossa consciência é capaz de realizar escolhas, se temos liberdade de escolha, temos livre-arbítrio. Exatamente. E se temos livre-arbítrio, temos responsabilidade. A física antiga e as religiões antigas eram absolutamente deterministas. Nós não escolhíamos nada, portanto, nós não tínhamos nenhum tipo de mérito. A física atual e o espiritismo, que também é ciência e é filosofia, estão plenamente de acordo. Nós realizamos escolhas. Quer dizer, foi o grande passo corajoso de Kardec. Corajoso. Ao consubstanciar os ensinamentos dos espíritos superiores, porque a rigor o espiritismo quebrou vários paradigmas, inclusive nas das linhas, das vertentes teológicas vigentes até então. Sim. E com fulcro na ciência, ou no pensamento científico. Com fulcro no pensamento científico. Porque quando hoje nós vemos ainda alguns cientistas presos ao passado, condenando a ideia de Deus, e nós vamos verificar, porque é preciso que se leia. Kardec disse que uma biblioteca espírita tem que ter livros anti-espíritas. Esses cientistas que hoje, como por exemplo Dawkins, condenam a ideia de Deus, quando nós vamos ver de que Deus eles estão falando, nós vemos quão atrasados eles estão nesse combate, porque eles estão combatendo uma imagem antropomorfizada de um Deus que necessitava ser paparicado a todo momento, de um Deus ciumento do ser humano, de um Deus que necessitava dos nossos louvores, que se ofendia conosco. Imaginem, a inteligência suprema poder ser ofendida por uma partícula de carbono aqui no fundo do quintal da Via Láctea. É como o pai sentia-se muito ofendido por alguma coisa que o filhinho de 3 anos tenha feito. Perfeito. Ou sentir-se enciumado da evolução do filho. O que não cabe na comparação com Deus, que nós naturalmente não superaremos o infinito, mas é muito interessante nas nossas comparações familiares do dia a dia, o verdadeiro pai, o pai bondoso, o pai amoroso, é aquele que se sente feliz quando o filho não precisa mais dele. E se sente realizado quando o filho é capaz de superá-lo. É uma grande lição que o Espiritismo também nos dá, abrindo um parênteses, a respeito das nossas famílias. Nós devemos saber que os nossos filhos nos são entregues frágeis. O ser humano é a mais frágil das criaturas ao nascer e leva mais tempo para poder se autoprover, exatamente para que nós realizemos ali um exercício de amor, cujos frutos não estão na nossa realização pessoal, no crescimento das nossas possibilidades, e sim na realização pessoal daquela pessoa que depende de nós. Mas é muito importante que entendamos, se conhecemos o mecanismo das reencarnações, que esses espíritos que vêm agora como nossos filhos, para aprendermos, para treinarmos essa grande lei de amor e de progresso, tem sua evolução, e há muitas vezes em que o pai tem que ter a humildade de perceber que naquele momento ele está recebendo uma lição do filho. Exatamente. Aliás, os espíritos respondem isso a Kardec, não é isso? Que nós chegamos naquele corpinho morno, indefeso, para que os nossos pais, e muitas vezes há aí a questão da reencarnação, com alguns compromissos a ajustar, e aí essa é uma estratégia divina da pedagogia cósmica para que nós possamos acertar aqui as nossas dificuldades. Acertar, e exercitar principalmente essa sublime lei que é a lei do amor. Do amor. Aos pais cabe naturalmente impor limites aos filhos, mas os limites são impostos com amor. Com amor. A autoridade não pode decorrer de força física. Exatamente. E saber o momento para não causar grandes estragos naquelas mentes que estão confiadas ao nosso cuidado. O meu filho, por exemplo, ele tinha, acredito eu, que 5 anos. E uma ocasião, não me lembro o que ele estava fazendo, minha mulher se assustou e gritou com ele, não faz isso, alguma coisa, numa voz mais alta. Ele se virou, estava junto com ela, para nós, os olhinhos cheios d'água, e disse assim, não grita comigo. Pode falar baixinho que eu entendo, eu obedeço. Eu não gosto que grite comigo, eu não grito com ninguém, e dói o meu ouvido quando gritam comigo. Então, por favor, só fala que eu obedeço. Isso foi uma lição profunda, maravilhosa. Agora, como reagiria um pai troglodita, que ele acha que a força do argumento está no argumento da força? Eu grito quanto eu quiser, cala a boca, eu sei o que é bom pra ti, não fica me retrucando porque eu sou teu pai, senão tu ainda vais apanhar. Não sabes nada ainda da vida. E que estrago nós teríamos feito numa mente delicada, sensível, reagindo dessa maneira. Então, o grande problema nosso ainda é o problema da educação ligada aos valores da espiritualidade. Porque sem constar esses valores da espiritualidade, nós fazemos uma educação pela metade, nós não entendemos que é uma troca. Se é que podemos chamar de educação. Isto. Agora, voltando à física, e a educação também tem tudo a ver com a física, aliás, a física tem tudo a ver com absolutamente tudo. Com absolutamente não tudo, é? Mas então, com essa mudança de paradigma da mecânica clássica para a mecânica quântica, nós poderíamos dizer, professor Moacir, que a física acabou descobrindo uma não física, transitando do newtoniano para o quântico? É verdade, e também uma nova lógica. Substituindo, na verdade, nós devemos lembrar sempre que o paradigma científico, quando muda, o novo não derroga completamente o antigo, ele apenas amplia. Aquilo que o modelo antigo explicava continua sendo explicado. Mas na explicação a respeito dos fundamentos do universo, da origem do universo, os físicos, até o surgimento da física quântica, procuravam a explicação de tudo na matéria. E terminaram verificando que a matéria por si mesma não tem nenhuma substancialidade. E nós podemos dar alguns exemplos muito simples. Quer dizer, os físicos que estudam a matéria acabaram descobrindo a não matéria. Que a não matéria é que explica a matéria. É a equação matemática, por exemplo. Agora, por exemplo, aqui na nossa mesa, os nossos ouvintes não estão vendo naturalmente, existem alguns copos. Existe aqui um copo de água. Esta água, junto com este copo, como o microfone que eu estou falando, a cada momento está se transformando em energia e voltando a ser matéria. Numa velocidade tão grande, tão fantástica, que os nossos sentidos não percebem. E aí surge o problema. Se esta matéria está se transformando em energia, e energia tem maior grau de liberdade, existe uma lei física chamada lei da entropia, que diz que os sistemas evoluem para maiores graus de liberdade. Depois que uma bomba explode, ela não volta a se reconstituir por si mesma. Então, por que este copo com água, com uma velocidade fantástica, se transforma em energia e volta a ser matéria, a ponto de não percebermos o tempo inteiro, a ponto de não percebermos essa transformação, por que que volta a ser o copo? E no caso de uma explosão nuclear, não volta a ser o que era? Aí os físicos dizem, alguma coisa inteligente está organizando tudo isso. Por isso que Einstein, que na sua juventude dissera que o universo explicaria a si mesmo, mais adiante declarou que não era lógico entender um universo sem um poder pensante operante diferente dele. E Amit Goswami declarou que a ideia do universo, que o universo é matemática e logicamente inconsistente sem a ideia de Deus. Como uma inteligência suprema, como um poder organizador, e não como alguém ciumento do ser humano, que é aquela ideia antiga absolutamente superada. Isso. Então, com essa explicação da física quântica, nós temos a resposta para, pela física, a resposta para o Deus imanente. O Deus imanente. Esse é o Deus imanente. O Deus imanente. Deus está em tudo. Deus está aqui através de suas leis. Exatamente. Trabalhando alternadamente esses elementos constitutivos do copo e da água em energia e matéria, diríamos? Energia, voltando a ser matéria, e transforma em energia. Mesmo o problema das cordas, que é muito interessante. Das supercordas, vamos, nós já falamos sobre rapidamente isso, não é isso? A teoria das supercordas. Porque nós falamos disso no outro programa. Certo. Tudo é feito de pequenos filetes de energia, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas qualidades. Mas agora vamos pensar no seguinte. Semelhante a tocar um violino. Se nos trouxessem aqui um violino afinado, é possível fazer vibrar as cordas do violino para produzir os acordes de uma sinfonia. Mas para isso eu preciso ter o domínio do processo. Eu preciso saber tocar violino, porque apenas fazendo vibrar as cordas eu posso produzir ruído e não música. E é mais fácil produzir ruído, que é desorganizado, maior grau de liberdade, maior entropia, do que produzir música. Então, para produzir música, mesmo a partir de um instrumento já afinado, é preciso um domínio do processo, é preciso uma intervenção inteligente. Agora vamos transportar para o outro lado. O espírito sobre o corpo. As cordas ao vibrar. As cordas, ao vibrar, é outro tipo de vibração. Não é sonora, é uma vibração eletromagnética, mas produzem a matéria e todas as suas características. Então é preciso saber fazê-las vibrar, porque elas poderiam ter produzido o caos. Elas poderiam ter produzido um universo que não funciona. Porque se uma de 12 constantes físicas mudasse lá pelo décimo decimal, o universo já simplesmente não teria existido. Já não funcionaria. Então alguém não só teve que tocar, como eu, quando recebo o violino afinado, mas teve que criar as supercordas e fazê-las vibrar de modo a produzirem isso que, inteligentemente, muitos místicos chamaram a grande sinfonia cósmica. Então tem que haver um supremo maestro para ter criado e para ter sabido fazer vibrar essas cordas. E por isso, os físicos hoje, se estiverem atualizados, porque alguns morreram e não sabem, mas se estiverem atualizados, eles nos dirão que o universo é feito de energia e intenção. A mesma história do violino, energia para fazer as cordas vibrarem. Intenção significando o domínio do processo, para que da vibração da supercorda surgissem inteligências como as nossas, discutindo, apesar da nossa pequenez material diante do universo, claro, discutindo o universo e as suas leis, e não simplesmente o caos. A teoria do Big Bang. Toda a matéria existente no universo concentrada em um tamanho tão pequeno que era invisível. De repente, há uma flutuação no campo energético e isso explode. O que, que nós esperamos de uma explosão? Vida organizada? Seres pensantes? Então, aqueles que hoje admitem que o universo é fruto do acaso e não de uma inteligência superior, têm a mesma mentalidade, o mesmo raciocínio de alguém que pensa que colocando uma gigantesca carga de explosivos em uma tipografia, o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados. A imagem é ótima, Moacir. Você diria aí com essa, com essa imagem, que nós estamos diante, então, de uma situação de que podemos ter organização de vida através de um pensamento? Podemos, e hoje as pesquisas mais modernas no campo da biologia provam a influência do pensamento, não só sobre nós mesmos, a cada emoção nossa, que podemos comentar adiante, corresponde à produção de químicos no nosso cérebro que vão alimentar bem ou mal as nossas células, como também está demonstrado, e isso é importante no caso da família, que os pensamentos são capazes de modificar até a estrutura do núcleo celular. Daí a importância da intercomunicação entre mãe e filho, e entre pai e filho na própria vida intrauterina, que é quando começa a educação. Isto é a lei de interconectividade da física quântica? É a lei da interconectividade hoje demonstrada no campo da biologia. Há algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, em uma delas, coordenadas por Greg Braden, sim, que é um dos diretores de toda a pesquisa eletrônica da Philips e já trabalhou na NASA, retira-se uma amostra de sangue de um doador e são selecionados os glóbulos brancos. Essa amostra que tem glóbulos brancos é colocada numa sala separada daquela sala em que se encontra o doador, numa solução eletrolítica, e ali estão ligados aparelhos que registram o estado elétrico daqueles glóbulos brancos. Sempre que o doador, e veja agora, o doador não tem mais nenhum contato físico com aquelas células, elas apenas estiveram no seu corpo. Se estiver no seu corpo, registraram seu padrão vibratório. Se registraram seu padrão vibratório, são suscetíveis a mudanças de acordo com esse padrão vibratório. Pois estas células lá longe, que naquele universo antigo não teriam mais nada a ver com o doador, quando o doador é submetido a emoções de alegria, de contentamento, elas têm uma reação elétrica. E quando ele é submetido a depressão, a tristeza, a desânimo, elas também mudam o seu estado. Veja o grau de influência do pensamento sobre células que pertenceram ao corpo e agora estão separadas dele. E levaram a experiência mais longe. Fizeram também com o DNA. E colocaram amostras de DNA a 80 quilômetros do doador. Quando ele vivia emoções positivas, de alegria, de felicidade, as espirais se alargavam, como se quisessem participar mais da vida. Elas se expandiam. E quando ele era submetido a situações de tristeza, de depressão, as espirais se encurtavam, a ponto de algumas ligações importantes serem rompidas. E o importante ainda é salientar que quando devolvia-se ao doador estados de alegria, de felicidade, de bem-estar, aquelas ligações podiam ser refeitas. E hoje o Bruce Lipton pesquisou que através da membrana celular, nossos pensamentos podem influenciar no próprio núcleo da célula. Então damos razão aos gregos que diziam: as mulheres que vão ser mães não vão assistir espetáculos violentos. Elas vão contemplar belezas e elas vão conversar com o filho que vai nascer. Sobre belezas. E vão pensar na felicidade dele. Isso. Isso também dá conta do que um cirurgião disse ao meu primo, que é transplantado, um primo muito querido, é transplantado do coração, de que é alguma coisa que eles não sabem explicar. Porque alguns atos cirúrgicos desenvolvem-se muitíssimo bem e outros, sob condições análogas, não se desenvolvem da mesma maneira. Isso tem a ver exatamente com o que a física quântica nos diz a respeito de uma espécie de memória celular das vibrações do organismo de que faziam parte, não é isso? Perfeito, perfeito. Amigo ouvinte, nós estamos indo para o nosso intervalo, breve como sempre, aqui do Novo Jumos, com o nosso professor Moacir Costa de Araújo Lima, que fala conosco sobre física quântica e tudo ao nosso redor e a nossa vida. Até já, fique conosco, vale a pena. Continue participando, está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, de volta de nosso breve intervalo, programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade, conversando hoje sobre física quântica, Deus, o Espírito, pensamento, se é possível estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. Já vamos cuidar disso aqui com o nosso convidado especial e especialista no assunto, Moacir Costa de Araújo Lima, físico, escritor e professor universitário. Nós sabemos, ouvimos, aprendemos com a doutrina espírita, somos co-criadores. O que a física diz a esse respeito, Moacir? Pois a física repete exatamente esses termos. Diz que nós somos co-criadores. Não só participantes da realidade do que antes chamávamos universo externo, porque hoje se diz em física que não existe um mundo lá fora, independentemente do que está acontecendo no interior, na consciência de cada um de nós. Pelo contrário, nossa consciência é que cria aquela realidade que nós enxergamos lá fora. Tanto que muitas coisas admitidas como verdadeiras, criadas erradamente pela nossa consciência, depois deixaram de ser. Exatamente. Durante quanto tempo se falava, por exemplo, no Rio Grande do Sul, era muito comum se dizer que misturar melancia com leite fazia mal para a saúde. E muita gente misturou melancia com leite, se lembrou disso logo depois e passou mal, por um simples problema de sugestão. Isso. o caso era muito mais simples do que parecia. O que não queriam era que os peões bebessem leite. Melancia era mais barata, dava à toa no campo, então eles podiam comer melancia, mas não beber o leite, que o cidadão vendia e que teria repercussões econômicas. Exatamente o que acontecia aqui no Rio com a manga. Aqui, com a manga. Em vez de melancia, aqui é manga. Não, manga não pode tomar com leite. Não. Comer com leite, não é isso? Então, essa nossa, uma espécie de axioma popular, querer é poder. O que a física diz a esse respeito, Moacir? A física apenas acrescentaria um detalhe. Querer é poder, mas é preciso saber querer para poder criar. Então, é exatamente o que diz a doutrina espírita. Perfeitamente. Porque esse querer infantil, eu quero amanhã acertar na loteria, eu quero isso, eu quero aquilo, sem me preparar devidamente, não existe. Agora, se eu criar condições, é interessante que nós saibamos que cada um de nós pode muito mais do que pensa que pode. Cada um de nós é mais do que pensa que é. Mas nesse convite ao progresso que nos traz a doutrina espírita, confirmado esse convite pela física quântica, nós devemos ter como modelo nós mesmos. Nós temos que ser o nosso parâmetro. Por exemplo, eu não tenho grande habilidade para desenhar, aliás, não tenho nenhuma. Mas se eu me dedicasse, eu poderia, estudando, quem sabe, pintura, fazer um quadro pelo menos razoável? Poderia. Eu poderia melhorar em relação aos meus próprios padrões. Agora, nessa encarnação, não me transformaria num Picasso, num Van Gogh, nem nada disso. Isso. Então, nós temos que melhorar, mas não de um modo sumento, mas em relação a nós mesmos. E criar essas condições de receptividade. Porque, pela física, nós somos emissores e receptores. Mas o interessante é que nós somente captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. E o exemplo é muito simples. Aquelas pessoas que agora estão nos honrando com a sua audiência, estão pensando nestas coisas todas que nós estamos comentando aqui, estão recebendo tudo isso através de um aparelhinho de rádio. Sim. Se elas, através de um controle remoto, ou girando um botãozinho, mudarem de estação, nós continuaremos lá, mas em forma de onda eletromagnética. E elas não estarão nos percebendo. Mas o que significa colocar o rádio exatamente em uma determinada estação? O que acontece lá dentro do aparelho? O que acontece lá dentro é que naquele momento o aparelho está vibrando na mesma frequência em que a emissora está transmitindo. Então há um fenômeno chamado ressonância. Atingido por ondas da mesma frequência, ele amplifica essa recepção e depois traduz para a nossa linguagem comum, para uma onda sonora. Mas é preciso que ele esteja vibrando na mesma frequência. Quando nós vemos, esse rádio não pega tal estação, por quê? Ou porque a onda da estação não tem potência suficiente para chegar lá, ou porque aquele rádio não é capaz de vibrar naquela frequência. Por exemplo, um rádio que pegue só AM não pega uma estação em FM. Por quê? Porque o seu mecanismo eletrônico não é capaz de vibrar naquela frequência. Então, as pessoas que se reúnem só para contar doença, tristeza e cultivar o vitimismo, recebem na mesma frequência em que estão vibrando. Se eu começo a dizer que para mim tudo dá errado, que Deus não quer olhar para mim, que ninguém me entende, etc., eu estou criando, primeiro, venenos para as minhas células, que estão mal alimentadas, porque a cada emoção corresponde à produção de um químico no nosso cérebro, no hipotálamo, chamado peptídeo, que vai alimentar a minha célula. E as células têm receptores especiais para todos eles. Então, se eu alimentar mal as minhas células, com pensamentos negativos, esses neurotransmissores, perfeitamente. O que a célula vai fazer? Vamos fazer uma figura para ficar mais claro. Vamos admitir que os pensamentos de amor produzam químicos lá no hipotálamo, que depois via pituitária vão para a corrente circulatória, que sejam redondinhos. E pensamentos de ódio produzam químicos que sejam quadradinhos. Quando nós produzimos com pensamentos de amor, os químicos redondinhos, eles vão para a célula. Se eles encontrarem, porque as células têm receptores para todos os tipos de peptídeos que nós produzimos, para químicos internos e para químicos externos que nós podemos ingerir. Então, se encontrar o receptor redondinho, vai ao núcleo da célula e produz as devidas modificações. Mas se não encontrar, positivas, se bater num quadro... Positivas, a saúde, perfeito, a alegria, o equilíbrio. E se não encontrar, se bater num quadradinho, ele vai e procura outro receptor. E aí encontra um triangular. também não consegue entrar. Alguns não encontrarão redondinho, se perderão na corrente circulatória. Nós não aproveitamos 100% dos remédios que ingerimos, nem da nossa alimentação. Mas o que é mais importante para nós entendermos é o seguinte: a célula é uma unidade inteligente. Então, se nós continuamente bombardearmos as nossas células com as mesmas emoções, duas coisas vão acontecer. Aquela pessoa, por exemplo, que cultiva o vitimismo, a autopiedade, que está sempre de mal com a vida, que está sempre aborrecida, digamos que ela esteja produzindo quadradinhos. Aí a célula pensa: eu tenho alguns receptores redondinhos, outros de outro tipo e outros quadradinhos, mas redondinho não está aparecendo por aqui. Esses redondinhos são inúteis, então eu vou eliminar alguns e transformar em quadradinhos. Qual é a consequência disso? Ficou doente. É que aqueles pensamentos negativos são muito mais absorvidos. Os produtos ficou químicos doente. Produzidos. Ficou doente. E o que é pior? Pede esse mesmo estado. Vibra nessa frequência. Porque agora o que a célula faz? Assim como as nossas células nos pedem ao nosso cérebro água, pedem alimentação, essas vão pedir: briga com alguém, te irrita, cria algum problema, porque eu estou com fome. Me dá os quadradinhos, porque receptor redondinho eu tenho muito pouco. Então, o que acontece é que precisa uma dose enorme de amor, de paciência, de fraternidade, para que a pessoa aproveite 1 miligrama para cada quilograma que recebe. Já os quadradinhos têm alto aproveitamento, porque ela está cheia de quadradinhos. E qual é a situação? Como é que eu reverto o processo? Já que eu criei o monstrinho, eu tenho que matar o monstrinho de fome. E tem mais, a segunda consequência que nós não falamos: quando a célula se reproduzir, a nova célula já vem com mais receptores para o quadradinho. Mas eu posso fazer exatamente o contrário. Quando vem o pensamento negativo, passa, dá lugar para outro, vai-te embora. Vem outro. Aí o que a célula vai pensar? Entre aspas, olha, não está chegando quadradinho, mas está chegando um monte de redondinho e eu aproveito muito pouco. Então, como redondinho é o meu alimento, é a minha nova ração, eu devo me acostumar a ela. E cria mais receptores redondinhos. Por isso, as pessoas que vivem em um ambiente de amor, de fraternidade, elas têm mais facilidade de enxergar as coisas boas. Nos outros, nos seus amigos, elas fazem amizade, elas confraternizam, elas se preocupam com a dor alheia. E aquelas pessoas que se fecham cada vez mais em si mesmas, têm cada vez mais dificuldade de enxergar as coisas boas da vida, tem a visão pessimista do homem: o homem não presta, o ser humano não vale nada, como é que Deus ia criar uma droga como esta, esquecido de que ele é uma das drogas, não é? Pois é, por falar nessa relação com os outros, pensando se é droga, se não é droga, qual é o conceito da física de entangled mind, né? O emaranhado quântico. Isso. De que nos falou o Einstein. Esse emaranhado de que falou Einstein agora é muito pesquisado pelo Dean Raskin, que é o diretor de um centro de estudos de consciência, do que eles chamam a ciência noética, que seria a ciência da consciência humana. E ele tem várias, ele escreveu um livro, inclusive, com esse título, que ainda não está traduzido para o português, com experiências interessantíssimas. Ele faz o seguinte no seu laboratório. Por exemplo, nos apresenta, nós não nos conhecemos, ou apresenta duas pessoas quaisquer que vão se submeter à experiência. João e Pedro. João, este aqui é o Pedro, Pedro, este aqui é o João. A partir daí, Pedro já tem uma imagem de João, já sabe quem é João, e João já tem uma imagem de Pedro. Aí eles colocam estes dois em salas separadas. E interessante, repete uma experiência de Vassiliev na antiga União Soviética com a telepatia, que nos foi narrada pelo Hernani Guimarães Andrade, nosso o maior pesquisador brasileiro nessa época, nessa seara, nessa faixa. Bem, então, os dois são colocados em salas que têm todas as paredes feitas de chumbo com as emendas seladas em mercúrio. O que significa que nenhum tipo de onda eletromagnética poderia passar de uma sala para outra. Só as multidimensões podem explicar isso. E os dois ficam ligados a PET scanners, que são aparelhos de alta sensibilidade que registram as ondas cerebrais. E de tempos em tempos eles dizem: João, pensa no Pedro. E de tempos em tempos eles dizem lá na outra sala: Pedro, pensa no João. Nem o João nem o Pedro, conscientemente, são aquelas informações que nós recebemos e não decodificamos, registram qualquer tipo de alteração. Eles não sentem nada de diferente. Mas os PET scanners revelam que cada vez que o Pedro pensou... Que os cérebros repercutem o pensamento do outro. Cada vez que o Pedro pensou no João, houve uma alteração nas ondas cerebrais do João. E cada vez que o João pensou no Pedro, houve uma alteração nas ondas cerebrais do Pedro. É isso aí que explica as mentes apaixonadas. Exatamente. E isso aí explica também os nossos mecanismos de defesa. Felizmente, nós registramos isso e não conscientizamos, porque ainda não estamos preparados para absorver tudo aquilo que a qualquer momento uma pessoa está pensando a nosso respeito. Houve uma outra experiência com dois meditadores, já Sim. devidamente treinados, nas mesmas bases, em que um meditador era deixado numa sala e faziam incidir sobre seus olhos luz estroboscópica, flashes de luz alternados. E claro que esses flashes de luz alteram as ondas cerebrais. O outro que estava na outra sala, isoladas as salas, como dissemos, pensando nele, apresentava uma alteração nas ondas cerebrais como se tivesse recebido de 70% a 75% dos flashes que o seu amigo recebera na outra sala. Perfeito. Agora, você citou aí o Jim Raskin, né, que escreveu sobre as mentes emaranhadas, Exato. Não é isso? O que são... O Raskin também falou de geradores aleatórios. O que, que é isso? Ah, são aparelhos muito interessantes que, desenvolvidos, poderão no futuro nos levar a prever acontecimentos importantes. Geradores aleatórios são máquinas que emitem, e depois vai ficando tudo registrado em uma folha, Sim. emitem dois algarismos somente, 0 e 1. Aleatoriamente, ou seja, ao acaso, como se eu jogar uma moeda, cara ou coroa, numa moeda normal, eu devo ter aproximadamente 50% de cara, 50% de coroa, numa experiência com grandes números, a lei dos grandes números, onde o comportamento real se aproxima do comportamento previsto pela estatística. Então, ao final de um dia, o gerador aleatório, ele emitiu aproximadamente o mesmo número de algarismos 0 que o número de algarismos 1. Mas quando há algum acontecimento importante, isso se altera. E a primeira experiência foi feita por ocasião do julgamento do jogador de futebol americano, o O.J. Simpson. E esse julgamento foi transmitido... Famosíssimo, foi transmitido para todos os Estados Unidos, para o mundo até. Perfeito. Então, em lugares, por exemplo, em restaurantes, em bares, onde pessoas se reuniam para assistir o julgamento, foram colocados esses geradores aleatórios. Nos momentos de maior tensão, de maior emoção no júri, verificou-se depois do dia, ao examinar os registros, que naqueles momentos os geradores aleatórios se alteravam. Eles emitiam muito mais um algarismo do que outro, a registrar que algo diferente estava na atmosfera. Eles são equipamentos eletrônicos, eles não dão a planta desse equipamento eletrônico, mas já demonstraram que se alteram com as grandes emoções que estejam no ar naquele momento. E por ocasião do ataque às Torres Gêmeas, a partir do momento em que começou o plano, os geradores começaram a alterar a frequência de números. Porque as pessoas começaram a se sentir... Porque alguém já estava pensando naquilo, já estavam planejando. Então já começa a haver uma alteração. E no momento do ataque, da explosão dos aviões, foi o máximo de discrepância entre o número de 1 e o número de 0. Então já estão criando geradores que seriam capazes no futuro, se nós decodificarmos, porque isso é uma coisa ainda iniciante. Está muito no começo, é incipiente. Mas nós já temos, por exemplo, na rua, os aparelhos que registram a temperatura ao longo de todo o dia. Isso. Sabemos a máxima e a mínima, a umidade do ar, etc. Se conseguirmos mais tarde decodificar esse tipo de informação, nós, quem sabe, conseguiremos prever terremotos. O que ainda não se consegue, porque a natureza nos mandará um sinal antecipadamente. Grandes atentados, grandes projetos, grandes descobertas serão registrados Isso. por essas máquinas. Ô Moacir, eu estou lembrando, enquanto ouço atentíssimamente a você, eu estou lembrando daquele aparelho que existe em nosso lar, a primeira obra de André Luiz, que deu, chega alguém lá e diz assim... Os aparelhos estão identificando a deflagração da guerra. Você lembra dessa passagem? Exatamente. É exatamente isso. E é exatamente aí que nós estamos chegando. Não é? Quando nós começamos a perceber coisas mais sutis. Os aparelhos Perfeito. Lá de nosso lar captaram as vibrações, o emaranhado, as mentes uhum. emaranhadas. O planejamento da planejamento guerra. Da o plano guerra. Sendo posto em execução. Isso chegou lá dizendo, estão chegando a isso. Exatamente. Né? Pois é, isso nós estamos conseguindo agora no terreno da eletrônica. Como estamos conseguindo alguns aparelhos que vão explicar perfeitamente o que nós chamamos a água fluidificada. Sim. O Tiller fez uma experiência muito interessante. Ele é engenheiro eletrônico, ele só não revela o circuito, mas é um circuitozinho muito simples. Ele pega um aparelho e coloca numa gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é um recipiente que isola contra qualquer radiação eletromagnética e é mais simples que se pensa. Uma gaiolinha comum de pássaro com os pés isoladinhos é uma gaiola de Faraday. Esse é o hollow deck, não? É o hollow deck. Se eu fizer passar uma corrente elétrica pela gaiola de Faraday, por isso quando um raio atinge um avião não acontece nada para quem está ali dentro, porque a carga se distribui só na superfície externa do condutor. Então, para isolar de qualquer coisa conhecida, ele coloca essa sua caixinha, esse seu aparelhinho, cuja estrutura de circuito ele não revelou, ele coloca esse aparelhinho dentro dessa gaiola de Faraday e aí chama meditadores. Eles estão usando muito pessoas habituadas à meditação, porque são pessoas que são capazes de concentrar o seu pensamento, de direcionar a sua energia de pensamento. E a experiência fez o seguinte: as pessoas se concentraram pedindo que aquele aparelho adquirisse a propriedade de fazer o pH da água baixar uma unidade. E depois de um certo tempo de meditação, um copo d'água colocado fora da gaiola, ou às vezes, para mudar a experiência, colocava o aparelho fora e o copo d'água lá dentro, não deveria passar nada, e o pH da água baixava uma unidade. Aí eles isolaram esse aparelho depois dessa experiência, usando só a mente, isolaram e mandaram para uma universidade a 1.600 quilômetros do lugar onde havia sido feita a experiência da meditação. Com uma instrução só para os cientistas: isolem o aparelho e coloquem perto um copo d'água e verifiquem o que acontece com o pH. E o pH baixava uma unidade. Porque a água é extremamente sensível a tudo isso. Então, um passe, que é uma radiação energética sobre a água, tem o seu significado, e a água fluidificada tem o seu significado. Tem o seu significado. Quer dizer, quando nós, no culto do Evangelho do Lar, fazemos uma prece e colocamos um copo d'água ali sobre a nossa mesa, ou uma jarra d'água, nós estamos fazendo exatamente isso, de uma certa forma. E a água é o produto químico que é mais sensível a todos esses tipos de radiações. Não é à toa que nós temos aquele livro fantástico, aquela experiência monumental do cientista japonês que fotografou... Sim. Maravilha. Não é isso? Aquelas estruturas moleculares da água. E ele fez isso. Ele colocava música ao lado da água. Isto. Colocava meditadores, pessoas pensando em coisas, em emoções negativas. E ele foi fotografando. Ele e a Inclusive, equipe, né? Ele colocava um rótulo onde estava escrita a palavra amor e o outro isso. Ódio em qualquer idioma. Importante é o pensamento. E a água, quando formava os cristais de gelo, se era ódio, forma figuras distorcidas. Se é amor, forma figuras belas. Figuras maravilhosas, como também lindíssimas. Naquelas experiências em que ele colocou a água a congelar ao som de um discurso de Adolf Hitler e depois de uma prece da Madre Teresa de Calcutá. Exatamente, que é uma coisa extraordinária, não é isso? Nos nossos minutinhos finais, lamentavelmente, como é que você poderia comentar o fato de Jesus nos ter recomendado para pensarmos o bem, não julgarmos e perdoarmos? Exato. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o que vê e o que recorda. Então, se alguém me ofendeu, no momento em que eu fui ofendido, formou-se uma certa rede neural. E houve a produção de químicos negativos, ruins, porque ninguém se sente bem ao ser ofendido e todo o organismo reage da mesma maneira. Cada vez que eu recordar aquele acontecimento, eu vou ativar exatamente a mesma rede neural, os mesmos circuitos e vou produzir exatamente os mesmos químicos. Então, enquanto eu recordo esse acontecimento, e o que é pior, enquanto eu planejo uma vingança ou desejo o mal àquela pessoa, toda energia negativa que eu pretendo dirigir para alguém, antes de chegar em alguém, passou por mim. Então, o que acontece é que a melhor maneira de ficar dependendo de alguém de quem não gostamos é cultivar o ódio, é não perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós esquecemos. Nós então não vamos lembrar. Nós desligamos. Nós não vamos mais ativar aquelas redes neurais e nós não estamos preocupados. Que eu só serei feliz no dia em que eu enxergar a desgraça daquele que me ofendeu, que me prejudicou. Eu não quero nem que ele seja feliz, nem que ele seja infeliz. Eu consegui me desligar, que é o mais apropriado. Então, perdoar é uma atitude inteligente. Nos faz bem, nos liberta. E o que é muito interessante, às vezes as pessoas não se dão conta. perdão não é um direito do ofensor, é um direito do ofendido. Eu que fui ofendido, que tenho o direito de perdoar para me libertar. O outro pode nem saber o que está acontecendo, não interessa. Daí a sabedoria de dizer que nós devemos perdoar, porque perdoando nós nos libertamos. A única maneira de nos libertarmos de alguém que nós não queremos bem, que não nos causou coisas boas na vida, é perdoar. Porque só assim nós nos libertamos. Odiar e planejar vingança é manter a mesma situação, é ficarmos presos a um passado que nós não podemos mais modificar. O universo do Evangelho de Jesus é um universo quântico. Universo quântico, um universo de belezas, de criatividade e de valorização do ser humano. Ninguém foi tão profundo ao entender o homem como Jesus. Porque Jesus não viu o homem na sua forma externa, nem nos seus teres. Não aconselhou um herói do ter. Jesus indicou o caminho do herói do ser. Professor Moacir da Costa de Araújo Lima, físico, professor universitário, espírita, escritor. Muito obrigada pela sua participação tão especial no Novos Rumos. A Rádio Rio de Janeiro, o programa Novos Rumos, agradecem a você, Moacir, pela gentileza e pela sua brilhante participação no nosso programa. Muito obrigada, tenha um feliz regresso ao Rio Grande do Sul, leve o nosso abraço a todos os companheiros de lá e volte logo. Você está convidado e intimado a voltar ao Novos Rumos. Obrigado, e eu que agradeço essa oportunidade de alguma maneira, poder servir, poder ajudar, porque não é para outra coisa que nós estamos aqui. É verdade. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais uma edição do nosso, do seu programa Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas, até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.